Estacionamento 326, no solo 36, libere direita, via taxi, Fox Romeo 2129. Ainda é negativo, Bravo Lima Papá. Qual a base da doutora Nave na situação? Azul 2714, vento 190 graus 09 nós, decolagem autorizada, pista 1 0. Autorizando, vai iniciar 2714. Bravo Lima Papá, tem que seguir para a Feira de Santana para executar um cheque no equipamento. Não está autorizado para seguir para a Serra do Luciano, a Serra para equipamento inoperante, para responder inoperante. Eu vou fazer mais um teste aqui, pode ser o teste. Tebo, agora o modo alfa sem altimetria, código 2000. Poderia prosseguir assim, né? Na... Sony, código transponder 5210, Bravo Leão Papá. 5210, Sony. Bravo Lima está autorizado a seguir para a Serra Nova do Serra. A Serra, altimetria agora de 1.000 pés. Acionado o código 5290, ingresso no corredor Interlagos. Após o Interlagos, da curva esquerda, ingressando no corredor 03. Sente atualizado, após o Interlagos, vai para o 03. Gráfico monitorizado, ingresso na pista, na porte livrando para bate no taxi Romeo. I714, contato radar, subagência da Momo nível 180. Via Momo 180, 2714. Utilizado, curva esquerda, cruzamento do campo, Bravo Oscar, mais curto. Espero 5941 na escuta do controle. Fizeram o cruzamento até o pátio da AIBT. Eu tenho o meu alto nível já voado anteriormente em condições visuais. Tia, isso é para 4 mil pés na Prodiana, ajuste no 0 no 5. Você foi o cruzamento. Bravo Lima Papá, controle. Bravo Lima Papá, me escuta. Formação de tráfego. 11 horas, 7 milhas, com o rumo norte, um Charlie 1950, mantendo no meu país. Vai ingressar agora no corredor forte. Tá, gente, vai ficar tentando ela, porque tá no meu local. 30, Luciana, chame para o teste. Ele achou que o Romeu copiou a informação antes que eu e ele achou que eu estou operando sem guarda. Controle, 1-2-0-2-1-8. 1-2-0-8, controle cego, fiasca. Lima Papá, repassa como fiz o alto, trátula. Sente, repassa como fiz o alto. Sente, Turquilândia, boa tarde. Cabo Fio, Oscar, informo Fortaleza, agora essa posição de 12 horas e 5 milhas com rumo oeste, está ingressando no corredor interlado que mantém a dona meu pé. Você pode com o visual? Quem é esse braço que vai falar com o visual, se é Cabo Fio? Chinelo 42, ele mantém destino zero. Por gentileza, tem condições de efetuar uma ponte com aeronave Força Aérea 5941? Afirmo. Força Aérea 5941, é o azul 3714, ponte. Sério, na escuta de azul 2714? Estava o skin aqui uniforme, autorizado o táxi do passagem, para ingresso, registro no 05. Saiu na escuta do controle, saiu o pior. Posso sair na escuta de azul 274? Ainda fala no 0, não consigo. Controle, o azul chamou umas duas ou três vezes o Força Aérea, é negativo de resposta. Gente, obrigada pela fonte, o 274. Meu Charlie X-Ray, autorizado o táxi até a lógica, reporte para ingresso, ajuste no 05. Patrulha, o azul 27 no teto, informa que não cumpre essa restrição de aéreo ao voo 110. 2794 cancelada a restrição do nível 110 na subida, 2794. Certo. O Bravo Lima Papá, quando possível, o seu estimado de ingresso na terminal Ilhéus. Bravo Lima Papá. Sim, vai. Sente, quando eu estava no esquema de forma autorizada o ingresso, até o senhor era pronto, cabeceiro no 7. O Juliette até o meu, para ajudar. Código 5266, chama o controle 1-2-0-2-5-8. Passou nada, 5266, vai chamar 208. Vou chamar a minha 142, na PUCA, sai junto. 1-4-2, contato radar, Brasil sair da PUCA, nível 350. Via PUCA 350, alguma chance de voar direto ao Caju? Após 2006, vou direto Jamo, minha 1-4-2. 2000 já, 142. Eu. Alô. Você estava tendo problema, papá? Prossiga. O problema, papá, após o término dos corredores, já segue direto, foi direto para o destino. Vai sair direto, gente. Estou chamado de pouso na localidade? Agora. Problema fácil de chamar os outros, foi? Foi 010. 2010, sim, especiado, Bravo Lima Papá. Vai manter os corredores aguardando para o frequência livre. Com licença. 617, 170 graus, 079. Tá, boa noite, Alex. Você é autorizado a olhar e mandei pro 37? Ah, eu saio na identificação, vendo pra onde que tá. Ajuste na terminal 905, eu faço pra você, né? Proa, de espaço, está no ideal de descida 1230. Vê se mantém nível 020, ajuste 1095, portaria 2231. 080, confirme, graças. November, sou isso, controle. Passa a decolagem, onde é que é que sai? Pode. Portanto, esse Yankee Uniform, contato radar na decolagem. Turbavia saída Saloma, nível 400. Saloma, nível 400. Qual faz a subida, o Whisky and Califórnia. Bravo, Lima, Papá, informo Papá 28 Alfa, mantendo no meu pace, a posição de 11 horas 12 milhas, com um oposto, mantendo no meu pace. Suporte para o visual. É, de uma ficação do trânsito, porém, já não visual. 7-4, voe direto Barreiras. Lexan, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 50 graus, 092. November, eu sou o Luiz, na escuta do controle. Na papá, ajuste na 095, Juliette, que vai aqui. O que é isso? Qual é a comunicação? Opção de autorizado, Thiago Fiosa, 2500 sites. Gente, Thiago Fiosa, alta parte 15 mil, Salvador, autorizado, subida para 2500 sites. Pode 15 mil, autorizado, 2500 sites, Thiago Fiosa. Oi, tu mantém o nome teste no controle Salvador em 120.8. Motores na taxa via pista, chame a linha de pronto, Juliette Quebec Hill. Posso também escutar do controle de Salvador. Ah, 131, decimal 3, para instruções e o nome alto. Passando o meu Charlie X-Ray. Mantenho no meu pé com o brechê na escuta do controle. Ah, eu agora. Correto, na escuta do controle, agora de frequência livre. Bravo, Lima, papá. 20-8. Ground 023, copy identification, clear level 090, altimeter 1015, is your best arrival. No channel X-ray, tem condição de weather at 11, presente? Eu vou manter nível 065, direto e eu com meu channel X-ray. Na minha 315, batalha de contato radar, sobre a via saída São Bruno, nível 380. Minha 315, guarde, mantém a saída. Na minha 142, chame centro Recife, frequência na 2.85, contorno 125, decimal 400. Recife no 2.85, até no 2.545, será minha 142. Autorizado 2.000 pés, informe estabilizado. Estabilizado, Charlie Oscuro, estamos confirmando transporte de enfermo. Bravo Lima Papá, tá mantendo meu pai? Não, oito. Mantenha meu pai. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Quebec Kilo. Papatango, Juliette, Quebec Kilo, prossiga. Decolado da 17, cruzando a direita, meu pé e meu corredor a café. Cristina Vera Cruz? Afirmo. Gente, mantenha a meu pé e o corredor a chã. A Ju chama o 095, Juliette, Quebec Kilo. Quebec Kilo. Juliette Hotel Romeo, informa o tráfego em posição de 10 horas, 3 milhas, como sudoeste. O LAC, mantendo no meu país nos corredores José de Salvador. Salvador, 2231, deu para 4, meu país. 4, 2, 2, 3. Não copiou 4 mil? Confirma, senhorita. Copiou a altitude de 4 mil pés autorizada? Afirmativo, copiou e copiou o jogo, 4 mil. Agora sim, recebi. Luiz, quem é telefone? Prossiga. Vai só para exercício, já? Aguarde. Aguarde. 2-1, é Bonnie and Charlie 3, contact 9 da Patch Control, 1-2-0-0-8. 1-2-0-8, thank you, have a good day. Contato radar afastado de Salvador, 65 milhas sudoeste, vou na pro de Comed para interceptar de chegada rote para a descida. Gente, Marinha 7106, decolagem autorizada pistão 0, ventuna 70 graus, 0,29. Contact control cross climbing maintain level 380 via Abo 1 departure. Via Abo 1 departure, 380 climb at 6.1. And anytime Abo intersection. Papatango, chame centro Recife, frequência 98 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 1232, Recife, aqui no Bravo. O Leste está ao meio, chame para o Salvador, frequência 198, decimal 95. Eu vou calcular, por favor. Sou Ramon, sou autorizado, cancele toda a defesa. Juliette até o Romeu, gente, plano cancelado 154, abandona a final do 0 com curva esquerda e aporte na final do 7 com base pela direita. Abandonando da presente, a final da 1-0, colocando lá a base para a direita da 1-7, Juliette, valeu. Cruzanivão 150, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, boa tarde. Salvador, boa tarde, 6314, informação de resposta. 6314, oceano de identificação, deixe-se manter nível 080, via chegada por média 1 em redução de velocidade para 250 mais. 0, momento 1, reduzindo para 2509613. 7106, do colado 56, chame para. Chame na vertical de Tapão. Vai, 7106, eu chamo na vertical de Tapão. Como recebe o controle no momento? I don't know. Roma, tô aí, que tem bola de Urubu na final de 1-0, na 2000 da terceira. Sim, que mudou? Eu vou levar a meia já na base pela direita da ala 7. Ok, gente, o Gillette tá no tráfego ajustado. Agora ele precisa de pouco. Tá bom, já, valeu. Heading 225, we report when you have position to return to position. O 4462, eu troco o radar para sinal e ele é só que eu corro direita para o 040 e emite o localizador. Correto, sua desaturação para o 040 vai de último vetor para o localizador, 4462. 462. Portugal direito to 3, number 3 for approach, we're just speeding out 2509. Correto. Tá mantendo o nível 180, afastado do Salvador 38 milhas ao sul. Como recebe o controle? Sim. Oi, Coral, Postério 5941. Em 5941, eu não consegui o contrato com o controle Aracaju. Controle 5941, eu não sei. Divulgo Coral, 5941. Marinha 7106, mantenha sem regras de voo visual no meu pé e sobre a chave. Telemia 315, chame Centro Recife, frequência 12835, alterna 123.80. Fazer 4462, outro para 3 no pé. Para 3000, ajuste no 095, fazer 4462. Estabilizou 2231. Série 2231, chame pelo Salvador, frequência 198.95. Salvador, eu tô em Salvador 2231, estabilizado, boa. Sente na série 2231, continua a tripulação, aguardando outras dessas coisas. Certo. Mantém nível 050. 050, minha 319. Portugal direito 3, confirm? Confirm. Vai direto pela posição. Portugal direito 3. Marinha 7106, vou manter o litoral até Ilhéus. Até Ilhéus. Gente, quando possível, esse chamado de ingresso na terminal de Ilhéus e pouso. Ingresso na terminal de Ilhéus, 1826, pouso 1864. 1826, o ingresso na terminal? Afirma. 1826 e o pouso? 1854. 1854, o cliente copiado. 6321, contact now, this is center frequency 128.8, unable 125.3. Will you confirm the secondary frequency 1256? Unable 135.30. 1353. The first frequency 1288, and the secondary 1353. Read back to our station at 6321. Still have a good day. Portugal 023, right 34, spacing 30, right heading 220. Right 220, your limit is localized first. Right heading 220, Azul 4462, volta para 2006, ajuste 1015. 2015, azul 4462. Rotário 5941, não tem condição de atuar por alto. Observo o fiótero no meu peito, corredor forte após o forte ingresso no corredor interlado. Do 4462 para o localizador, curva direita para o 050, informe estabilizado. Para o 050, para o localizador, reporte estabilizado no ILS X-Ray, azul 4462. Informa o helicóptero da Marinha, com posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, como oeste, o litoral de Salvador, mantendo o número 10. Atenta ao tráfego, azul 4462. Alerta 6314, redução de velocidade para 2,90 mais, descida para o nível 050. 050, reduzindo para 2,90, 6319. Essa é a cuidado de 83, reduz speed in out 2,0 mais. Descida, aspira 9, se aproxima ao 5,5. Bravo Lima, papá autorizado 065. 5941 no controle. 6 de Salvador encerrado 5,2 milhas, sul de Salvador, e 10 milhas para ingresso na terminal de Ilhéus. Mantenha nível 1,90, chame o controle Ilhéus na frequência 120 decimal, a força aérea 5,94. Marinha 7106, controle. Visual com a Marinha, também reparou da barra, azul 4462. Confirme, azul 4462. Passou visual com o helicóptero da Marinha, Marinha, aqui no farol da barra. Gente, correto. Marinha 7106, passou o farol da barra, o número 3, tem frequência livre para a coordenação, quando ingressa na terminal de Ilhéus, chame mesmo na frequência 920 decimal 1. A 314, exploração da para o pensamento, curva esquerda para o 360, limite localizador. Esquerda 360, limitado pelo localizador, 63, 14. A Portugal 083, to intercept the localized force, then left heading 135, finish 2000, report position. Left heading 135, finish 2000, establish localized runway 10, reestablish Portugal 23. Complete left 130, Portugal 023. Aero 5945, acione identificação, foi na proa de volta e aporte para a descida. Aero 5945, desça e mantenha 4.000 pés na proa de volta e ajuste no 015. Na 097, eu tenho identificação, eu se mantenha nível 060, via chegada bom, se ajuste na 095. Na 364, curva direita para o 020, permanece limite, desça para 3.000 pés, na 364. 020, descendo para 3.000 pés, o limite ao curso localizador, na 364. Parado. 4462 está estabilizado no custo localizador, visual para 1-0. 4462, chame pelo Salvador, frequência 1-8, decimal 95. 395, obrigado, senhorita. Bom trabalho. Sim. Rotário 5945, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 5. Portugal 023. Passe o recente e o final post-speed. Recente e o final post-speed, está ligando a localização do 1-1-0, pode ser o 3-3. Portugal Direito 3, contact now Tower Tower, frequency 1185. Como é que é o 3, para o localizador, curva direita para 065, desça para 2000 pés, de forma estabilizada. 065, 2000 pés, forma estabilizada, 63, zona 4. Portugal 023, established localized runway 10 south. Portugal 023, continue approach, expect landing here, number 24 engine, QNH 1015. QNH 1015, number 2, Portugal 023. 104, autorizado 2006, segue tráfego agora, passando Una, 2332 é a Portugal. 2000, janela 3 ou 9. Caminhão 314, complete aproximação, aguarde transferência de comunicação. Guardando, minha 314. Espera 97, desça para 4.6 sem restrições. 5945, reautorizado nível 050. Azul 4462, na sala 09, liberou uma 20 do sinal 8. Liberar uma 08, 4, 4, 4, 4. Portugal 03, Clint Lane, 10, wind 4, 9, 0 degrees, 0, 6, 9. Portugal 10, Portugal 023, Clint Lane. 314, chame Torre Salvador, frequência 18, do sinal 95. 1895, 6304. Se a GoPro é para passear a visual para o campo. Passará a serra visual, se a GoPro. Vou fazer a gente para tirar a segunda curta, se não autorizar o LN manter. Escapar o meu novembro a São Luís, que ingressa no corredor Interlagos, reporte Ceasa Visual com Campo, ajuste na terminal 0065. No 4, está no bonde da Gol, ingressando na pista nesse momento, e iniciará a rolagem por que instante? Esse é o 63 no 4. Visual, não. Palme, o Cerro Fiesta para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, última 5-2, Sierra Golf Alpha. Fortical 063 on the ground at 1-1. Leave your bucket is on Foxtrot and contact the ground 12 on this 1-9. Bucket to the right on Foxtrot and 1-2 on this 1-9. But continue to see what's out of Golden 017, autorizada a decolagem, pista 10, vento 80 graus, 7 nós. Salvador, Sierra Golf Oscar, toda a Sierra Visual. Sierra Golf Oscar, autorizado final da 07, reposto final da 07. Autorizado final da 07, apontará a Sierra Golf Oscar. Salvador, boa tarde, azul com a 065, está pronto, vamos para a capitão 10. Azul com a 065, boa tarde, mantém o ponto de espera. Tá, mantém o ponto de espera, azul com a 065. Zero, SN, identificação, desse mantém nível 080, via chegada bomba de 1, ajuste na 015. Bravo, Lima, papá, controle. 4.500 pés. Autorizado, ponto 634. Autorizado piso no zero, vento no 7 graus, 8 graus. Autorizado pouso, acionando 63, 1-4. Tá, 1-7, autorizado aproximação em Helios 63. Após pelo 2 para 2 metros, informe estabilizado. Gol na 097. Observou, Delta 2, seu metro mais utilizado no F3 da 10097. Era 5945, desça para 4006. 208. 208, boa. Liberado Lima, papá, controle. Passado de Salvador, 4 milhas sudoeste, mantendo 4500 pés. Em frequência livre para autocoordenação, informação de voo e alerta, ao centro Recife, na frequência 1-2-2-3-8, alterna 1-3-5-3. Que são, não, Zero? Azul com 0, não. Bom, desceu o SAMU, né? 2-0-1-7, contato radar, subavia saída São Luano, nível 240. Minha saída solicita como final nível 180. 1-8-0, sente. Autorizado nível 1-8-0, vou 2-0-9-7. Autorizado 1-8-0, vou 2-0-9-7. Direito, 2-1-9-3-1-4. Errada. Chama o controle Léo na frequência 1-2-0-1. Volume 2-0, desce e mantém nível 050. 5945, operação radar para sequenciamento, por via esquerda na proa 230, tem como limite a magnética de Simbra 120. Por via esquerda na proa 230, seu limite a magnética de Simbra 120. Direto coral, Golo 0, 1-7. Luiz, que segue como número 2 para pouso na pista no 7. Número 1, aeronave Thiago no 50, sua posição de 1h07, ingressando na curta final do 7. Silente, número 3, número 2 para pouso, 1h07. 0 é 5945, daí se mantenha 3 no pé. 4065, decola aos 1-6, controle Salvador 1208. 208, controle AG 2475. Azul 4065, boa tarde, contato radar, sobre a via saída São Bruno, nível 340. Sobre via São Bruno, 3445. Lembra só o isque visual com campo? Visual com campo, para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 198, decimal 7, reporte vertical de Irmar. Reporte vertical de Irmar, na verdade, aqui. Amarece limite. Sim. O número 59, autorizado a decolagem pista 10, vento 170 graus, 129. Salvador, boa tarde, 1256, está aproximando o ponto 0 no 0. 1256, ali mantém pistola 0. Ali mantém o 0. Polo 620, doutora Farra, para sequenciamento. Polo esquerda, proa 020, seu limite é magnético de Simbra 120. Esquerda 020, limitado Simbra 120, Polo 620. 620, isso mantém a 4 no 3. 05945, velocidade indicada. 05945, curva esquerda, proa 210, permanece limite. Esquerda 210, permanece limite. Está estabilizado, 1097. 097, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Decimal 5, graças. Portaria 5945, inicie redução de velocidade para 2009. 0549. Controle Salvador, muito boa tarde, com 1659, nação, com 1 cruza 14009. Meu nome é 59, contato radar, sobre a via saída Salvo 1, nível 360. Salve via Salvo 1, ao nível 360, voo 1659. Polo 620, número 3 na aproximação, segue tráfego posição de 2 horas, 2 na milha, 1A29, cruzando 3 mil pés em descida, com 220 de ground speed em redução. Gente, voo 1620, confirma a sua aeronave? A aeronave é 1A29 da Força Aérea. Sim. Vai tocar. Gente, 620. 620, curva agora esquerda, correção direita, proa 030. Direita 030, voo 620. 05945, desça para 2000 pés. 05945, desça para 2000 pés. E reposta 87 no final da 17. 30 pela esquerda, reposta para 87 na 17, novembro aqui. Confirma o tráfego da vez chamado no auditório, por gentileza? Aqui é o carro meu, aguardo para trás. Corrigindo, autorizado táxi até a... Alexandre, deixa na intenção, meu. Magnético Sintra 130. Limite Sintra 130, sem problemas, 1620. Correto. Silva Livre, pouso na 0, vou na 0, na 0. 1256, decola aos 21, no controle Salvador, 1208. 1208, 256, boa. 5945? Aqui. 05945 para o localizador, pouso à esquerda para o 140, informe estabilizado. Esquerda 140, informará estabilizado, espero que não faça. Controle Salvador, boa tarde, voo 256, passando 1900, peça Puca. 1256, aguarde. Voo 620, pouso direita para o 055, PMS limite. Direita 055, mantém o limite, voo 620. Correto, desça para 3.000 pés, aguardando o último vetor para o localizador. 3.000, aguardando. Voo 256, boa tarde, contato radar, sobre a via saída Puca, nível 370. 370, você não precisa de pai ou 256? Aguarde, mantenha a saída, voo 256. Saída na saída Puca. Confere 5945 estabilizado. Confere 5945 estabilizado. 05945, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 198, decimal 95, Torre Salvador, confere 5945. 097 para o localizador, curva direita para o 195, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Voo 620, para o localizador, curva direita para o 135 e forma estabilizada. Direita 135, forma estabilizada, voo 620. Torre Salvador, confere 5945. Confere 5945, boa tarde, ponto autorizado pista 10, vento 140 graus, 99. Confere 5945, livre ponto. Confere 5945, formação de tráfego à esquerda. Temos o Papa 28 Alfa mantendo 1000 pés. O setor me espera na para a cabeceira auxiliar. Não interfere com sua aproximação. Olá, qual que você tem? Meu espírito são 2835, alterna 238, azul, fazer mais 5 pés. Boa tarde, eu tenho identificação, desse mantenha 4.000 pés, via chegada Golf, ajuste na 0.5. 0.5, 4.000, uniforme, informação. Outro 0.7, controle. Próximo. November Ascoisky, continua a aproximação final da pista 1.7, aguardando autorização de pouso, será o número 2, aguardará o pouso da aeronave da pista 1.0. Terceiro Salvador, confere 5945. Somos cabo externo, a pressão estacional com quem vai chegar travado. Confere 5945, bip chegado, pouso autorizado, pista 1-0. Bip pouso, confere 5945. Número 3 na aproximação, está 3367, o número 2 está passando já. Autorizado, quanto o perfil, está cancelada as restrições de velocidade na chegada, está 3367. Chame centro Recife, frequência 1.28, decimal 3.5, alterna 1.23, decimal 8. 1620, estabilizou? Estabilizou, pistão 10, 1620. Gente, o complete final chame turno, frequência 1935, volume 20. 1895, 1620. São 99. Grato, número 5. Portaria 5945, solo 2000, condições de liberar a esquerda no hotel? Vador com 1620, estabilizado, pista 10. Boa tarde, 1620. Continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Boa, guardando a autorização, 1620. Boa tarde. Chame centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-2-5-4-5, 1-2-5-2-5-4-5. Autorizado pista 1-0, vento 2-2-0 graus, 9-9. Autorizado pouso pista 1-0, 1-1-6-2-0. Papai Juliette, acerto o meu ali, mantém pista 1-7. Papai Juliette, acerto o meu veloz com uísque, solo ao 2-8, é trabalho, sai trabalho. Agilizando por gentileza, November of Whiskey. Autorizado backtrack, agilizando por gentileza. Ali mantém pista no zero. Me mantendo no zero, 2230. Dorme a torre. Condições de até 600 pés iniciar a curva na segunda mão? Controle de posição. Tem condição de manter 1 no meu pé? Fabio, correto, ajuste no zero no 5. Solo ao 3-0, libera a direita, solo Salvador 1-2-1-9. Direita 2-1-9, bom, 1-2-1. Ranger Juliette, chame o seu Salvador para o próximo momento da semana 900. 895, você tem que ir. Tráfico mais pressão, chame agora o controle em 120.8. 208, muito obrigado, Romeu. Safari 223, aeradores, área de colagem em pista 10, vento, 160 graus, 90. Sou em Salvador, para passando do Vista Juliette. Boa tarde, Júlio, reposte final da 17. Boa tarde, vice-presidente, a família vai encostar na presença? Afirmo. Presidente, vice-presidente, desculpa, não posso final na presença. O Salerno é 227 ali, mantém pista no zero. Aguardando, agora a produção, grava a mão. Vamos tráfego posição de 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, mantendo 3 mil pés, Cirrus 22. Mantenha 3 mil pés até 2,5 mil em Salvador. 3 mil até 2,5 mil em Salvador. Autorizaria a polícia? A firma é 2 de alta, como mais Juliette até o meu. Essa é a firma do meu. Astare 2230, decola 33, controle 1208. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, Astare 2230. Ele falou, é Boruno, na sua escuta. Ferreiro 2230, contato radar na decolagem, suba a via, sai da árvore, uma transição alerta para nível de rumo 80. Ah, subindo a via, vamos ampliar a restrição interior de 3230. 3267, mantenha a chegada bom. Mantendo a chegada, 3267 até 4000. Passando a identificação, dessa via chegada da média 1 para nível de voo 050. Tia Juliette, foi autorizado pista 17, vento 160 graus, 99, faixa 4, após o pouso. Afirma, vista Tia Juliette, foi autorizado pista 7. 3 metros, 25 minutos, Salvador. Confirma, Tia, foi 230, passa a ver. Foi autorizado, Júlio. E após o set-track autorizado também? Afirmo, atenção. Ciência do set-track. Puxa, na minha 27, autorizado de colagem, pista 1-0, vento na minha 0 graus, 9 graus. Eu 2230, voe Arbor. Arbor da presente, 2230. 567 ali, mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 5567.